desenha um universo inverso num papel com frente e verso. Deixa um terreno em branco puro pra o próximo processo. Realça o sentimento que esvaiu-se sem volta. Acalma o coração de quem ainda sente a revolta. Dá uma visão futura a essa criança perdida. Que desculpa é a rua e a madrasta a vida. Tenta fazer sorrir o rosto frustrado. Tenta aquecer milhões de corações congelados. Espalha amor em meio a tanto ódio. Arranca o rancor desse pódio e sentimento. Apaga esse ressentimento. Desfaz essa pena injusta. Vê quanto essa vida custa. Com essa abordagem tão brusca nessa vivência que assusta. Tira a paz da utopia. Traz um pouco de alegria ao sofredor. E só sente dor e agonia. Sentimentaliza quem só comercializa. Eu conto e se idealiza o oposto. O desgosto que essa gente traz no rosto. Travesti, disparos de bala. Para com essa guerra em cara. Muda meu tom dessa fala. Tranquiliza os hormônios, a flor da pele. Tenta agir, interfere. Calma essa fera que fere. Mata a sede de vingança. Num caldo de esperança. Convence o povo que alcance. Vê se a humanidade não avança. Era da desgraça. Pobreza, fome e faça. Óbitos em massa. Como é caçador é caça. Sem visão, sem crença. Age, depois pensa. E é cobra da sentença. Vítimas da situação tens autodestrutivo. Corrupto e excessivo. Malvado e destemido. Inconfiável amigo do inimigo. Sem pudor ou compaixão. Maldade é satisfação, Deus aquece frão. Felicidade só ilusão. A desordem é que impede o progresso. Fica atento à calamidade, vem chegando. Escarta o ódio, planta paz, é tempo de esperança. Perdoado, será soldado, pois a sua lança. Mostra que a gente é pertinente, quente nunca cansa. Desenha um universo inverso, sem guerra e matança. Desenha um mundo inverso, inverso. No papel com frente verso, inverso. Renove, nove, invoca a corda, faz a sua obra. Estratagemas delineados, hora da manobra. Não receia a crença, faz a diferença, berra e cobra. Mostra que a resistência é intensa quando é posta à prova. Une laço forte, esse mundo tão disperso e odioso. Faz do ser humano um animal distinto, mais generoso. Do amor ao próximo, a humildade, um vírus contagioso. A paz que impera, um bom motivo pra estar orgulhoso. Da utopia, força pra quem sonha com a vida mais bela. Do tic-tac, paciência pra quem há séculos espera. Por liberdade de expressão, pensamento e movimento. Sem preconceito, por corpo que fechou comportamento. Muda o pensamento. A quem acha que o estado é irreversível. Motivação e curtir na mente da gente que é possível. O caos, rendência, persistência. Mas vai ser uma consequência de uma luta com consciência. Onde amor é mais primordial. Sanifica essa vida louca. Multiplica pouco a oportunidade. Cai na real que emergente encara com serenidade. Um povo unido e bem munido com força de vontade. É o bastante pro resgate da nossa liberdade. Desarma o soldado da paz que faz guerra. Que mata por território pra mostrar que é que impera. Não muda a sina e faz chacina na própria favela. Sem compaixão manda o irmão pra debaixo da terra. Age como ouvinte pedinte. Eu tô tentando dizer é o seguinte. Não haverá mudança sem revolução. Resistência abrupta, vacinada e incorrupta. Que aprenda o real significado. A palavra nação. Que pense em prol de uma raça. Sem perseguição nem faça. Junto ao povo todo em massa, com descontração e graça. Uma vivência harmoniosa e sem desassossego. Com a cara e a coragem se desconhecesse o medo. Onde o respeito mútuo fosse um princípio básico. E esse nosso cotidiano um pouco menos trágico. É que o barato tá louco, a gente paga ainda dá troco. Eu tô passando o nosso foco, vamos dar um jeito a se esgar. Tu ódio, planta paz, é tempo de esperança. Perdoado, será soldado, pois a sua lança. Mostra que a gente é pertinente, que a gente nunca cansa. Desenha um universo inverso, sem guerra e matança. Desenha um mundo inverso, inverso. Num papel com frente verso, inverso. Renove, nove, invoca a corda, faz a sua obra. Estratagemas delineados, hora da manobra. Não receia a crença, faz a diferença, berra e cobra. Mostra que a resistência é intensa quando é posta à prova.